Já são quantas noites sem dormir, pensando se é isso aí, se é o certo, se eu escolhi seguir como um MC mesmo, sem conseguir vencer no que decidi. Já vale o que conquistei, o quanto que eu não cedi pra quem não botou fé me julgando errado. Que eu trocasse meu caderno pelos classificados, que era pra ver se no máximo ganhava os quatro no mínimo. Juntava todos meus sonhos, faz extermínio. Hoje é o mar de zumbi, tá tudo morto de pé, sem a dispor de zumbi pra buscar ser o que é. Quanto já vi sucumbi, rala me terem um pé. Meu coração tá no meu peito e não na sola do pé. Não é só achar que eu posso, mas encarar a missão de ver no pouco que me resta minha melhor opção. Tô sempre sob pressão, entre o amor e o em vão, entre o sucesso e o refrão, entre dinheiro e irmãos. Shakira presidente, Rio de Janeiro, tá dentro, se atrasar ninguém fazendo.